Ficheiro 36, página 330, 57. Palácio da Ajuda, 21 de março de 1891. Vou fazer a minha festa de anos em casa da avó? Perguntou o príncipe, enquanto a criança o vestia com um fato de marinheiro branco, a gola de broada azul e atada num nó à frente. Carlos entrou naquele momento com um embrulho enorme. O príncipe correu para o pai, que o apertou nos braços e o atirou ao ar, protestando: Ah, marinheiro, só com 4 anos e já estás a ficar pesado demais para o pai. Depois, pousando-o no chão, disse-lhe que abrisse o presente: um selim verdadeiro, pai. E o cavalo? Isabel Saldanha da Gama e o rei riram, divertidos. Sua Alteza não se contenta com pouco, protestou o rei a fingir. Luís Filipe deu-lhe a mão, puxando para a porta. Pai, pai, quero o cavalo! Carlos deixou-se arrastar, direto para a cavalariça, e lá estava um póney lesão. Nessa noite, Amélia escreveu no seu diário: Nem acredito que o meu filho mais velho faça já 4 anos. E, no entanto, tanto mudou neste tempo e tantas esperanças e expectativas morreram. Hoje, Carlos e eu parecíamos o casal ideal, de roda dos nossos dois filhos, o pai a surpreender o pequenino com um pônei e a pedir-me que lhe comece já a dar lições, porque nunca conheceu ninguém, exceto a minha mãe, que monte como eu. O Carlos, com o Manuel ao colo, as cores rosadas do pai a contrastarem com o cabelo escuro do nosso segundo filho, mas o mesmo brilho nos olhos e o mesmo sorriso de bebé. Não inventou desculpas nem pretextos para fugir dali e esteve sempre connosco enquanto os mais pequenos comiam bolos e os adultos tomavam chá na sala grande do Paço da Ajuda, onde pendurado na parede está aquele quadro que adoro, da minha sogra e do meu querido sogro, de quem tenho saudades genuínas, com os seus dois rapazes, Carlos e Afonso, tão parecidos com os meus dois filhos. Infelizmente, acho que também a história dos seus pais se repete, e às vezes não consigo esquecer os avisos de Berretei. Mas hoje não quero pensar nisso. Hoje foi um dia que me aqueceu a alma e me deixou tão feliz. Hoje quero pensar que tudo pode recomeçar entre nós. Estou ansiosa por ver a fotografia que nos tiraram, porque sem me dizer nada, o rei mandou vir o Bobone e sentámo-nos frente ao tanquezinho, eu com o Manelinho ao colo e o Luizinho ao meu lado, a proteger-nos aos dois. Carlos sabia que eu queria muito esta fotografia para mandar aos meus pais e aos meus tios e amigos. A Yolanda, a Jane, a Marguerite, que embora estejam longe, continuam a escrever e imagino-se até a mandar dinheiro para as minhas obras de caridade. Se todos os meus dias pudessem ser como o de hoje, que Deus guarde o meu pequenino Luís e que eu ainda veja crescer os seus filhos. Quantas vezes, ao cair do dia, me lembro da avó Luísa e da sua profecia de que a felicidade apresenta sempre a conta. Que o Senhor me leve a mim, se assim o entender, mas que proteja sempre o meu príncipe, é tudo quanto peço. 58. Palácio de Belém, 20 de maio de 1891. Todas as noites esperava que Carlos viesse ao seu quarto, à sua cama, mas todas as noites adormecia sozinha. Como se naquele quarto columbano tivesse apenas pintado o inverno. E a tinta das outras estações fosse sendo comida pelo sol. Mas só adormecia depois de ouvir a porta do quarto do marido bater, a sua voz forte a dar as boas-noites ao criado, como uma mãe que só sossega quando sabe que toda a sua família está segura debaixo do mesmo teto. Carlos podia não vir ter com ela, mas estava ali perto, ao seu lado, se um incêndio deflagrasse no quarto dos pequenos. O seu pesadelo, o seu horror. Mas hoje à noite ouvira o relógio da sala bater à meia-noite, e agora 1 da manhã, e o palácio continuava silencioso, A porta não se fechara com força, nem as boas noites tinham sido dadas. Cerrou os punhos. Carlos deixara Belém, pelas 8 da noite, com Arnoso e os seus compinchas, a pretexto de um jantar no Clube Naval de Cascais. Despedira-se dela com um beijo na testa, de fato branco, já de verão, uma flor na lapela, perfumado, e não voltava. Talvez não tivesse dado pelo seu regresso. Talvez tivesse dormitado e nem se tivesse apercebido da sua chegada. Decidida, saiu da cama, vestiu roupão e uma capa por cima e foi pelo corredor até aos aposentos do marido. Se encontrasse alguém, se algum dos criados a interceptasse, diria que ia ver as crianças. A porta do quarto de vestir de Carlos estava entreaberta e de lá de dentro chegava o ruído do ressonar do criado, que se acostara numa cadeira e adormecera à espera do rei. Carlos não regressara. Ouviu o toque das 2, das 3, das 4, das 5 e às 6 o palácio foi acordando com os criados que abriam janelas e preparavam o dia. Que vontade tinha de esconder a cabeça debaixo das almofadas e esquecer tudo. Este misto de dor e vergonha, de raiva e de saudade, o desprezo por um Carlos fraco e influenciável e o ciúme de o imaginar nos braços de uma outra mulher que não ela. Pensou no sorriso sempre pronto de Chiquita e como a sua querida tia parecia aceitar sem sofrimento as infidelidades do marido. Pensou em tantas mulheres enganadas que consideravam que fazia parte do seu ofício, conformadas. Pensou na conversa que tivera com Jane e as amigas sobre as mulheres que se levam pelo braço aos eventos sociais e à missa, a mãe dos filhos, e as outras, prostitutas, mulheres da vida, capazes de prender um homem pelo sexo, de o enfeitiçar com acrobacias que as legítimas se negavam a executar. Não seria uma dessas mulheres conformadas. Não aceitaria ser uma rainha traída, troçada e humilhada por todos, da corte aos criados. Não podia aceitar dar este exemplo de mulher aos seus filhos, nem permitir que crescessem a achar que os votos feitos livremente perante Deus não passavam de palavras de circunstância. Não ia ficar no quarto, chorosa e triste, quando estava certa de que a esta hora toda a casa da rainha já sabia da notícia. Desta vez o rei nem sequer dormiu em casa, diriam. Como magoava o ciúme, quase que conseguia tocar no sítio onde lhe doía, ali mesmo em cima do coração, a apertar-lhe o peito e a impedir a respiração. Das lágrimas passou à fúria. Num acesso de fúria, atirou com o cobertor para o fundo da cama. Se Carlos tinha de dormir com as suas pegas, que ao menos o fizesse longe de casa. E o ranger das tábuas do corredor de Vila Viçosa voltou. Não como um ranger suave de madeira a estalar, mas como um ruído ensurdecedor a que se juntava ao som do fogo a comer as cortinas do quarto de Luizinho, o sangue que corria pelas pernas, o corpo da sua Maria Ana imóvel no seu colo. Tapou os ouvidos com as mãos e voltou a inspirar fundo. Amélia, Luísa, Helena de Orleans e Bragança, controla-te, ouviu a voz da mãe dizer, e sentiu, tão real como se fosse verdadeiro, um estalo na cara. Mordeu o lábio com força, que a mademoiselle desculpasse. Tocou a campainha e minutos depois Ana entrou no quarto com o tabuleiro do pequeno almoço. Amélia olhou-a perplexa. Ana estava farta de saber que nunca tomava o pequeno almoço na cama, porque o trazia hoje. Antes de protestar, percebeu que a história já corria e a sua querida criada de quarto procurava dar-lhe tempo, deixá-la ganhar tempo. Engoliu em seco. Obrigada, Ana. Não tem de quê, senhora Dona Amélia, disse a rapariga, enquanto se ocupava a abrir as cortinas e a arrumar o quarto, como se quisesse confortá-la com a sua presença. E confortava. Frente ao espelho, ensaiava para dentro a frase que ia repetir ao longo do dia. Estava certo disso. Cansada? De modo nenhum. Não está cansado quem dorme de consciência tranquila. Podia ganhar uma batalha, mas sabia que a guerra ainda mal tinha começado. Escreveu-lhe uma nota a pedir que viesse ter com ela ao escritório, ou a chamasse ao seu, mas que não deixasse passar da hora do jantar. Ouvira-o chegar há pouco. Pelos vistos, o programa ainda incluíra almoço. E lamentara-se por não ser uma mulher do povo, que avança sobre o seu homem de rolo da massa em punho. Não o sendo, escrevia bilhetinhos. Pediu a Ana que o levasse e entregasse ao secretário do rei. Preferia que fosse Ana a qualquer outro dos criados, porque se o jogo estava aberto nesta corte tão mesquinha, então teria de contar com os seus aliados, aqueles que menor probabilidade tinham de deixar fugir para o inimigo ou até para os jornais informações que depois se virariam contra ela. Bateu-lhe à porta ao fim da tarde, quando Amélia se vestia para o jantar. Irritou-a que fosse ele a marcar o lugar e a hora, e assim a obrigasse a mandar embora as criadas, dando mais um motivo de conversa aos empregados daquela casa. Onde esteve? Perguntou zangada. Carlos sorriu e pela primeira vez Amélia odiou aquele sorriso. Teve vontade de lhe dizer que com tanto jantar e passeio se tornava gordo e anafado, que mudara por dentro e por fora nestes anos ao ponto de parecer um porco pronto para abate, como a mana Luísa lhe contara que o chamavam na corte inglesa. Tinha vontade de o magoar, de varrer daquela cara o sorriso de Dom Juan de Belém. Amélia, minha querida, deixe-se desses rodeios e explique-se. Tenho o direito de saber onde passou a noite, sem mandar um recado, uma justificação. Carlos bocejou. Um bocejo artificial, calculado e mal representado. Conselho certamente de um daqueles amigos da noite. Amélia não disse nada, mas não baixou o olhar. Baixou-os ele. Peço desculpa por não ter avisado, mas era tarde. Achei que ia causar mais sobressalto do que outra coisa. Fiquei em Cascais, na cidadela. Tinha bebido demais, confesso. Tinha náuseas e sentia-me mal. Não quis estar a fazer a viagem naquele estado. Amélia encolheu os ombros. Não ia continuar a discussão como uma das varinas do Caixo Sodré. Por isso limitou-se a dizer: amanhã vou para Vila Manrique ter com os meus pais e irmãos. Levo comigo os pequenos, mas agradeço-lhe que não ponha lá os pés. E agora deixe-me que tenho de me vestir para o jantar. 59. Vila Manrique de la Condessa, 30 de maio de 1891. A pequena vila tinha mudado de nome em homenagem à Condessa de Paris. O avô, Montpensier, deixara a quinta à sua filha mais velha e a Câmara Municipal decidira acompanhar o gesto acrescentando La Condessa ao nome. A avó Luísa deixara San Telmo, oferecera o palácio à igreja e doara os jardins ao povo de Sevilha. A casa da costura, onde tinha estado com Mercedes pela última vez, era agora um espaço público. Voltara a pensar insistentemente em Mercedes, desde que há quase um mês saíra de Belém, direta para o meio do seu clã. O único lugar onde conseguia remendar a alma e recuperar a coragem de que precisava para continuar a ser aquilo que seria sempre, Rainha de Portugal. Mercedes tivera sorte ou azar em morrer 6 meses depois de casar, mas com o amor do marido puro e intacto, a sua paixão imaculada. Acreditara tanto que o amor a sério existia, que a fidelidade como a que unia os seus pais não era uma coisa de contos de fadas. E, no entanto, o que fora Afonso para a sua segunda mulher, senão um marido infiel? Justificar o seu comportamento com a dor da morte da Mercedes, que amava de facto. Mas seria assim? Os príncipes brincavam por baixo das palmeiras, onde também ela brincara, e subitamente sentiu uma saudade imensa das cavalitas do avô, da mão segura da tia Mercedes, do riso fácil do tio Fernando, todos já mortos, todos já tão longe. Mas bastava de nostalgia. Tinha dois filhos lindos, estava em casa, e não valia a pena queixar-se de que não tinha remédio. Consolava-a, pelo menos, o facto de todos os dias receber uma carta de Carlos, que em todas se despedia com um beijo de quem te quer muito. Talvez se tivesse assustado. Talvez tivesse o bom senso de não tornar a sua família em tudo aquilo que odiara na dele. Talvez. Sentou-se na borda do tanque de pedra que vira o avô mandar fazer e chamou Luís Filipe, que veio a correr e a abraçou pela cintura, a cabeça no seu colo. Afagou-lhe os cabelos e disse-lhe: "Já viste os peixes deste tanque?" E pegando no Manuel ao colo, que a ama trouxera até si, deixou-o meter as mãos na água fria. "Posso pescá-los com o meu balde?" perguntou, cheio de esperança, o mais velho. "Se conseguires. Escorregam muito e vais ficar todo molhado." Luís Filipe guinchou de alegria e, meia hora depois, tomava banho vestido no tanque. Que por uns dias, e enquanto era pequeno, pudesse ser uma criança que fazia asneiras e brincava como todas as outras.